crerei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei. Seus retos caminhos e me fez conhecer a sua vontade. Me pôs um novo cântico nos lábios, um as grandes maravilhas que tens operado em nossas vidas. Quisera anunciar, mas são mais do que se possa contar. Quisera anunciar, mas são mais do que se possa contar. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendo pesquisa. O homem que foi sua confiança no Senhor.